352-17 Oceanite. Na contato radar 68 milhas nordeste de Salvador. Autorizado a chegada a bom, e foi pelo para interceptar está. CO, nível autorizado 190. Aerovia Golf 677, decolagem pistão no zero. Após a decolagem, mantenha a reta até cruzar dois pés ou a terceira milha. Após iniciar a curva pela esquerda, perfil subida pouca, transição Caju, controle 1198. Acione o código 5431. Tá, seria a pista, ok? Vai curvar à direita. Para abrir a pista, vai ingressar na Lima, a gente chamará o solo em 1219 para ingresso no grande pátio. Nós já estamos do lado. Na subida Puca, transição Caju, ok? Puca, passa por Jamo e Jamo Caju. Tá ao lado aí do ATR da Passaria do Café? Chame para o puxa. Autorizado no ILS, o TAN 3304. 3304, Pátio 3, autorizado, direct Tango Zulu. Solo, TAN 3859, bom dia. 3859, bom dia, táxi autorizado em frente, reporte para ingressar via Juliette. Sim, reporta para ingressar. Solo Salvador, 3179, no Pátio 3, está pulso via Panamá. 3604, Quirengano 08, baixo e travou? Baixado e travado. Estabilizado no ILS, só 3304. Autorizado pouso, pista no zero, vento no 70 graus, 5 nós. O já adjacente aí, a posição seria adjacente aqui ao pátio 1 ou lá na inicial? 1-5. 1-5 nós, ciente, o TAN 3304. Taxi 3179. Já de ingresso, reporte alinhado e pronto, na Recolima. 3, autorizado. Ingresso, Juliette, vai para o 03, 3289. 3189, confirmando, está no pátio 3, confere? Afirma, senhor. Frente ao terminal de logística de carga de entrada. Ok, chame para o táxi. Camarada táxi, 3189. Petrolina, o nível autorizado 100, decolagem pista 10, após decolagem, mantenha a reta até cruzar 2 mil pés a terceira milha, após curva pela esquerda, cumprindo o perfil de subida Momo, Cogibo, após direto do Petrolina. Controle 1 no 968, por 11895, acione o código 5177. Correto, chame para cima mesmo, Time Slow. Matando com as três turbulências da aeronave da TAM, visado de decolagem, pistão no 7, vento no 70 graus e 5 nós. Everywhere IT Clearance, Deformation Mike, PNH 1018, stand 09, stand by 1, meet copy IT Clearance, for 299. 04, no solo 242, libera a direita, solo 121, no decimal 9. Solo 219, tá? 304, táxi direita, alfa, reporte antes da Juliette, portão previsto 04. Direita, alfa, chamada antes da Juliette, o TAM 3304. Lima decolou as 43, controle em 198. Controle Salvador, sua porta vai de acordo. Passou o meu mais que a Lima 510 via litoral. Como notificação, autorização para a terceira noite ao 200 e afasta a frequência de 1.3. Adel 200 por 15 milhas, gente, Mike Eco Lima, 510 dentro do controle. Vai acender para o 1.3. Confere? Foi solicitado 1.3. 1.3, Mike Eco Lima, 1.3, Adel 200 por 15 milhas. Pronto. TAM 3304, autorizado ingresso na Juliette, portão 04 do Pátio 1. Gente, autorizado ingresso pela Juliette, portão 04 do Pátio 1, TAM 3304. Paulo Salvador, Delta 3179, 201 a bordo, 4 horas e 5 ao pé no Galeão, para identificar. Delta 3179, de passagem ao Airbus da TAM, após segue parte 1 no Índia até o ponto de espera. Quando lá chame torre 118, decimal 95, ajuste na 08. Pátio 1, Índia, ponto de espera, 295, no 018, na 1. 24299 clear to Campinas Airport via Upazulu 10, flight level 320. Take off runway 10 with right turns, Bell departure, leader position, multiple transition. Scott 5433, Salvador departure 119 with decimal 8. Azul 4299, read back scratch with advice for startup and pushback. M-A-2-2-5, após a passagem do rebanho da sua retaguarda, eu coordeno com a equipe de solo e chame para o táxi. A linha e decola estão no zero, vento no 70 graus e no 5 mais. In coordination with ground staff, call me back to them. Trip 5384, coordene do equipe de São Luís, chame para táxi. Zulu, livre sonar, chama para o táxi. Zulu, atente ao ATR da Trip, iniciando o pushback no pátio 3, autorizado o táxi, reporte para ingresso no pátio principal. Diga, Mike, Apolino. Acesse Padilha para o retorno. Mike, Apolino é ciente, vou ir na proa do farol de Itapuã. Apolino, proa do farol de Itapuã. Alô, Salvador, Alexandre 6225, sobe táxi para B73, na autonomia de 3 horas e 15, alternando o Goiânia. Trip 5217, desça para 2, meu pé, ajuste 1-0-1-8. Tá, boloca. 2018, 5217. Sustone 1-9-5-1-0-8, 6-2-8. 9-1-198-5-0. Sustém da Avianca até o ponto de espera, quando acha em torre 1-1-8-1-9-5, um ajuste na 0-1-8. Salvador, está 3179, bom dia. Está 3179, contato radar na decolagem, se vê uma 100 nível 320, saída da El. Saída da EL 320, Frisa Leda, está presente? Autorizado, 3179. 3179, Leda, obrigado. Trip 5217, após peso, está livre ILS, reporta estabilizado. Após peso, livre ILS, reportarão. 1160, zero identificação, autorizado chega da Mari, última avenida 050, ajuste 1098. Azul 4199, confirm Endurance. 4 hours and 45 minutes. Roger, aproveitar que via April 1, India, until holding point, when you get there, contact tower 118, decimal 905, NH 1018. Be cleared via April 1 and India, on holding point 110, your call tower 118.95, you get Azul 4299. Aí, poderia alguém confirmar o controle? 1198. Obrigado. 1501, sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado, chame controle Ilhéus 120, decimal 1. 1198. Inicialmente mantendo o perfil do Star. Inicialmente mantendo o perfil do Star, 1160. Poderia pode esperar agora para a ingresso. Chegada a Amanda, esse mantém nível 090, ajuste 1098. Na 10, quando lá, chame torre 118, decimal 95, ajuste na 08. Da companhia, pode esperar, vai monitorar 7895, a torre 324. Mãe, quer que lima agora? Correção, Índia Tango Eco Guarda. Papa Romeo, Mike Eco Lima, informa um helicóptero da Polícia Militar, um Eco Charlie 35, no momento sua posição de 12 horas 3 milhas, está mantendo 510 via litoral. Ok, graças pela informação. Correção, Índia Tango Eco Guarda. Voo 1160, desse mantém nível 050. 198, boa viagem. 1298, boa, minha 25. Vagão 0710, 510, escudando o controle, reporte, visual com o local de voo. Comodoro, departure control, good morning, Ocean 6225, Arbor, Telephone. Ocean 6225, radio contact, 5 meters, level 320, Arbor, departure. Up to flight level 320 on our board, departure 6225. Papa Romeo, Índia Tango Eco, desejo notificar sua esfera de voo do presente. Meu Índia Tango Eco, regra de voo modificada ao zona 154, suba e mantém nível 090. Foxtrot de Serra, Foxtrot de Deixo mantém nível 1-0-0. Mike Eco Delta, 1-1000 pés, direto para o Tapuã. Sob condições visuais, ajuste de altímetro 1-0-0-8, reporte através de piloto. Lainário mantém todo ponto afrando aí 1-0. Mike Eco Delta, sim. Desça para 510, ajuste na 08, sob condições visuais. Controle, o Mike Eco Lima, já está na vertical do Tapuã. Mike Eco Lima, chame torre 198, decimal 95. 198, 95. 352, estabilizado? Afirmativo, estabilizado, localizador em Vlaine. 352, 97, completa a aproximação, torre 198, decimal 95. Seja. Goiânia da 135, reporte na curta, Mike Acolima para o curso pairado. Reporte na curta da 35, Mike Acolima. 52 Salvador, muito bom dia. Trip 52-17. 52-17, continua a aproximação. Pode baixar de travado. Portaria. Filhais Tango Zulu decolou 56, controle em 119.8. Filhais Tango Zulu. 198, bom dia. Papa Romeu, Índia Tango Eco, informa tráfego 10 horas, 8 milhas, como sudeste, correção, sudoeste. Está mantendo, está em descida para uma centena, cruzando 140, Eco 50. Aproximação. Autorizado o pouso pistão no zero, vento 80 graus, 8 nós. 527. Só confirmando o vento? 180 graus, 18 nós. Ciente. Bravo, Eco 58 está cruzando o nível 080 em ascensão para 90. Estado travado, a curta final para 35. Autorizado o pouso pairado, cabeceira 35, vento 170. 15 nós. Quest heading Elephant intersection. Chance 6225, it's clear to direct Elephant position. Heading now, Elephant position, 6225. Chance 3179, chame centro Recife, 1251, alternando no 3395. 1251, alternando 3395, chance 3179, boa. Controle Salvador, bom dia. Juliette Tango Zulu decola. Bombo, passando em que é, se escuta. Juliette Tango Zulu, contato radar na decolagem, subindo até nível 100, saída Momo. Saída Momo, subindo 100, tá restrito? Juliette Tango Zulu, vai ter condições de cumprir a restrição na carta? Negativa, essa seria 110, se tiver no nível 100, então não tem condição. Sempre, então mantenha 3 mil pés, Juliette Tango Zulu. Tem 3 mil, Juliette Tango Zulu. Oceaner 6311, acione a identificação, está autorizada a chegada BONF, desce e mantém o nível 080, ajuste na 098. Ou 1160, desde que mantenha 2 mil pés, ajuste 1018. Depois libere a direita, solo em 1219. Chanel 6311, reduza para 220 mais. Trip 52 no segue, autoriza táxi de Alfa, Kilo, parte 3, quando lá tem que sinalizador. 018, reporte através de situação. For North. Irmão não copiou o controle? A 311, controle Salvador na escuta. Ou 1160, copia o controle. Estamos fazendo uma ponte para o Oceaner 6311. Oceaner 6311, passou de trabalhador, está lhe chamando. Minha 319 afirmativo, inicie redução para 200 mais. Isso não é ciente, curva à esquerda irá manter com o broa? Se livre de si após retorne na broa de ponte. presente voo e toque e desço para 3 mil pés na 2908. Viruan, táxi. Saúde, departure, frequency 119.8. 119.8. Azul 4199. Delta, chame torre 119.8.95. Puxa, nem 1225, chame centro Recife, 1260, alternando 1228. Recife City 1260-1288, Oceané 625, vai. Departure, Azul 4299, out of 1300. Aqui é a Codelta, por esta ponta, autorizado o cruzamento da sinal da 1-0, depois tirando base para pouso na captura no 7. É Codelta. 4299 Azul 4499 5433 Azul 4499 5384, decolou 03, controle 119, decimal 8, boa viagem. 7098, 35384. Chanel 6312, desço para 3000 pés, ajuste no 09. 3000, 09, Chanel 6312. Oceané 6311, desço para 4000 pés, ajuste no 0.5. O baixo travou? Baixo aí travado, senhor. Tio mais que o Delta, resposta final é com o Delta. Dando 1500 pés na sua escuta. 35384, contato radar na decolagem, subindo até nível 190, saída UBA. Subindo para o nível 190, saída UBA, trip 5384. Seja no ano seguinte, na prova de golf, desça para 4000 pés, ajustando 0.11. 1011, 1000 e confirmando ajuste? Ajuste no 019, nesse momento, 639. 19 ajustado, informativo passa bom, acesso para o centro do nível 100. Vento 170 graus, 149. Autorizado o pouso, gente, não, capturou no 7, ô, mais que é cuidado. Trot Serra Foxtrot, decoração para sequenciamento por via direita, proa 180. Direita 180, Foxtrot Serra Foxtrot, seu limite 15 milímetros da proa. O curso do localizado, o 1960. Voo 1960, completa aproximação, chame torre 1995. 1960. Canal 6312, desça para 2000 pés, está autorizado a final ILS, reporta estabilizado. 3732, um pés após, e dá para manter um pouco a prova devido a uma formação sobre dados. 6312, gente, confirme para o controle irá manter a proa após de dados por aproximadamente quantas milhas? Aproximadamente umas 5 milhas aí. Gente, 6312, após retoma a navegação na proa de dona desse ano para 2000, eu reforço estabilizar. 12, pistão no zero, vento 170 graus e no meio norte. Veio pouso na 10, ou 1960, pista certa. Azul 4299, contact sinal do Cintia Center de frequência 125, enable 133, decimal 95. Say again, please, Azul 4299. Contact Recife Center, frequência 125, decimal 1, enable 133, decimal 95. Okay, 1251 and secondary 2395, Azul 42909. Juliette Tango Lucien, está livre de desvio por 15 milhas, curva direita, irá manter com a prova? Juliette Tango Trote Serra Fox, Trote Serra Novo, limite será magnética 080 de Sumbra. Pra Índia Serra. Oceaner 6311, desça para 3000 pés, ajuste de altímetro no 08. 3000 pés, 008, Oceaner 6311. Mike, confere, pronto, cópia? Autorizado Curitiba, via Upzulu 21, o nível 360. Decola da 10 com a primeira curva pela direita. Segue o perfil Arbor Elefa. Aciona 5453, controle 119.8. 360 para Curitiba, conforme roda do plano, via Upzulu 21. Decola da 10 com a primeira curva direita no perfil da Arbor, transição Elefa. O controle 119.8, transponder 5453. Então 3859, cotejamento correto? Chama quando pronto. Botará, 3859. Salvo, gol 1960, livre na sua coisa. Gol 1160, autorizado táxi via Alfa, Juliette, portão 612. Alfa Juliette para 612, gol 1960. 6312. Oceaner 6312, na sua final. 6312 confirmando, baixou e travou? Baixou e travado. 6312, autorizado pouso, pistão 0, vento no 60 graus, no 59. Confirma o vento, 6312? No meia zero graus no 5 nós. Autorizado, acelera, é 319. Bom dia, senhor, identificação, chegada à mar e desço para nível 050. Leste um voo quando possível, seu estimado de pouso. Tupate 1, o voo número 60. P5384. Está curvando à esquerda, mantendo magnética 034 por 10 milhas para evitar formações. Livre 10 milhas. Tênis. 5221. 5221, informação em curso é Mike. Pronto, cópia? Pronto. Autorizado, Vitória da Conquista, nível 200. Decola da 10 com a primeira curva pela direita. Segue perfil Arbor, após Elefa. Após, segue Opilor e após direto. Aciona 5455, controle 119.8. 5384. Salvador Vitória da Conquista, decolagem 10, direita Arbor Elefa, após Opilon e após o GCT. O controle centro de 1935 e o transponder 545. Corrigindo, o controle é 119.8. Ok, 119.8. É, confirme, senhora, se a senhora possui o, metade Vitória da Conquista. A gente teve aqui dados aqui de informações de como que estava fechado também. E 5221, poderia confirmar? Preciso saber as condições meteorológicas de Vitória da Conquista. Gente, o trip 5221, na guarda de coordenação, ok? Guardando 5221. Alô, Senela. 6312. Xena 6312, autorizado táxi de Alfa, reporte da Juliette. Reporta a nossa da Juliette, Xena 6312. Pato, bom dia, Xena 3663, informação mais autorização, Guarulhos. Xena 3663, baixo para a cópia. Xena 6312, continue táxi de Alfa, Juliette, portão 02. Juliette para o 02, no Xena 6312. 3663, pronto, cópia? Confia, Xena 3663. Autorizado Guarulhos, nível 340, decola da 10 com a primeira curva pela direita. Segue perfil da El, posição Leda, transição Motiva, aciona 5451, no controle 119.8, TAM 3663. 340, conforme rota Brasilu, na zero inicial, decola 10 direita da El, Leda Motiva, 119.8, transponde 5451, tá na posição 7363. São 3663, cotejamento correto no portão 07, chama quando pronto. Pessoal de turno agora para se executar. Sente confirmando seu pouso será 1-0? Afirmativo. Sente, após o pouso, o senhor, por gentileza, informa a torre que recebeu marcações do marcador externo. Afirmativo. Chame a torre agora em 1-1895. 1-1. Bom dia, autorizado táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, chinesa 319. Salvador, Fox Serra Fox, estabilizado ILS 1-0. Fazendo Fox Serra Fox, corrida de aproximação, rebote do externo baixado e travado. Fox. Aqui, 2020, 20 travado, pode vir, senhora. 0-22-0. Fox Serra Fox aqui. Chama a torre? Já passa estabilizado. Autorizado, dono. 5384, chame Recife 12685. Que 12685. M3 1-1, autorizado ingresso na Juliette, portão 08. Juliette para o portão 8, chama M3 1-1. Novo Fox e a Fox baixou e travou? Não, acho que passou para o sinal da 1-0, pessoal. Autorizado pouso pistão 1-0, vento no 70 graus, no 69. Sente. Sentiu no 70 graus, no 79. Pip 5221 na escuta. Na escuta. Que nós temos um mensagem aqui de Vitória da Conquista, agora das 12 horas. É, o vento lá é de 130 graus, uma dúzia de nós. A visibilidade acima de 10 km, grupo de 9, com OVC a 007, overcast 700 pés, o altímetro 1024 no 024, temperatura e ponto de orvalho 19. Essa síntese vai em condições, agradeço o 522. Go ahead. Can you tell me what the problem is to expect? To train, I need to know initially your first airway. Our first airway. Colômbia, recurso agora, altímetro 019, Brasília 360, portão 4, 1 minuto para 4. In order to intercept Airway Up Zulu Juzio, the departure will be Momo, Kogibo, and then Flock Transition. Momo, Kogibo, Flock Transition. Roger that, thank you. Serra no solo 121, libere a direita, chame solo 121, decimal 9. Ok, senhor, possibilidade do nível 160 como sinal para a Estrada Conquista, a gente aguarda a coordenação junto ao centro. Gente, então aguarde coordenação, trip 5221. 21. Fox Serra Fox, autorizado táxi via Alfa, Juliette, após segue Pátio 1, e na Lima chame a torre 118.95. Número 2223, informação em curso é novembro, número 2 para cópia. 304, pronto, cópia. Prossiga. 17, nível 360, decola da 10 com a primeira curva pela direita, segue perfil Arbor Elefa, aciona 5443, controle em 119.8. Corrigimento correto, chama quando pronto. Utilizador, gol 630. 630, chama torre 1895. 1895, bom dia. Bom dia. Salvador, gol 630, estabilizando no ILS. Gol 630, continua a aproximação, reposta externa, baixada e travada. Qual será? Confirmando o vento? 170 graus, 15 nós. Obrigado. Era dos 2 e dos 3, pronto, cópia? Era dos 2 e dos 3, autorizado Vitória da Conquista, nível 180. Decola da 10 com a primeira curva pela direita. Segue perfil Arbor Elefa. Aciona 5155, controle em 119.8. Autorizado o táxi via Lima, Mike. Pode ir na Quebec para cruzamento da 1735. Base aérea 2223, com o atendimento correto, chame quando pronto. Confirmando o vento para o 630, passou externo. 180 com 125 nós, 1630. Afirmo, livre pouso, cabeceira 10. Livre pouso, 630. Índio November 1, 1 minuto a 4, por gentileza. 5. Lançamento 1735, reporte dizendo pista certo. C5221, no nível autorizado 160. 160, sim. November Alpha, aguarde um instante para a cópia. Sol 3304, coordena com a equipe de Sol, Alexandre para o DAX. Sucesso, na frequência livre. Número 30, no solo aos 28, libera a direita, solo em 121, decimal 9. Direita 219, 630. Número 30, autorizado táxi de Alfa, mantenha antes da Juliette. Alfa, mantenha antes da Juliette, 630. Da agora 72 de Minas Nordeste de Salvador, teve o radar encerrado, chame Aracaju 203. M3, 1-2. Informação em curso é 90, aguarde para a cópia. Afirmativo, Puca, Caju. Novembro, ela foi escuta 4. confirma o local do sobrevoo. Forte 20 milhas conforme, pista no 7, curva à esquerda. Controle 119.8.2.18.95, acione o padrão para sonda, Índio 9 graus. Pessoal, transponda. Do pátio é o 402 no POB. Para acionamento, táxi decolagem, chame tu agora 1 no 8, decimal 95, altímetro 1019. A informação, ó. Tá 3859, quanto pro táxi? 3304, corrigindo. Viemos 3304, está com o POB de 129,929, 3 horas e 15, até na Ribeirão Preto. Está pronto para o táxi. 3 e 15 com 129 Ribeirão, no alternado. Táxi direita, Índia, Alfa, ponto espero no 0, 1895, ator, altímetro 1019. Índia, Alfa, ponto espero, ator, 1198, 1 esquerda, Juliette, portão 4, observando a saída 320 da TAM. Juliette, portão 4, visual passar. 300. Na 3663, o portão é o 7. Chame para o táxi. A portar na táxi, na 3663. Puxa, né? 63 e 2, pronto, cópia. Os 223, correndo com a equipe de solo, e chame para o táxi. Deixando a minha 312 na escuta do solo. Pronto, cópia. Autorizado Recife, via Peruíque 58. Nível 350, decola da 10 com a primeira curva pela esquerda, segue perfil Cuca, transição Caju, aciona 5442, controle em 119.8, Oxanem é 312. Oxanem é 312, protegimento correto, chegou no pronto. Salvador, bom dia, 3304, pode esperar pra lá. 3304, ali decola 1-0, ventou no 70, 0-0 no 49.